bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra, você mudou. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo. Eu não sabia a cilada que eu tava me metendo. Daí, é verdade que todos dizem: você é maluca, pirata, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento. Pirada fingida, tô aqui no elemento do seu apartamento. Posso mais a ver? Tamo junto. Vem um passinho aí. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra, você... Bora, Álvaro, bora, Pedro. Não dá mais pra aceitar. Luciano aí, o homem chegou. Bipolar. Eu tava cega, apaixonado. Rafaela até já mandou um beijo. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo. Eu não sabia, valeu gente. Beijo, beijo, beijo, Luciano Melo, toda a galera aí. Que todos diziam. Segura, segura. Tô aqui no relento. Segura. Baixinho, baixinho. É verdade que todos valeu, diziam. Velho. Obrigado, velho, tamo junto sempre. Tô aqui. Você no apartamento. Quem gostou, faça um.